muito obrigado, nós estamos pronto para qualquer coisa. Ok, gente. Juliette, boa, outro lado, Cairo, meu pesa, coloca pista no 7 com curva direita no código Axé, frequência do controle 120.8, o código é o 0160. Já tem o número de pessoas na bola, eu confirmo com a torre. Controle é o M6741, possibilidade do Azael Oleda. Separada? Tá uma chuteada já. Zona 9 horas, permanece, você escuta? Plan 3191, Recife 1251. Recife 1, boa, tá, 3191. 3-0. Xener 6254, decolagem autorizada no 0, vento 140 graus com 109. Além da cola, Xener 254. Ó, a gente tá aqui no cordialista, bom dia. Tá passando por aqui, só que eu vi, né? Agora me avisa, na vida, para ficar na frente. Vitor Índio Juliette, bom dia, na D, livre acionamento, chama táxi. Oi, Salvador, agora no 754. Bom, no 754, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guardando a pista livre, no 754. Manuador de pátio. Ok, Alfa Juliette, arrebatando o pátio. Quebec decolou 47, controle 120, decimal 80. 20, Vitor Mike, Quebec. Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike, Quebec, decolou, se escuta. Papatango, Vitor Mike, Quebec, prossiga. Vitor Mike, Quebec decolou, passando 400, falando 1000 pés, corredor Axé. No 754, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 099. Livre pouso no 0, gol no 754. Pode confirmar? Complete canal, se emitou aí, 1-9-3-9-5. Controle 120, decimal 80. 208, Xerenga 254. Controle Salvador, Xerenga 254. Xerenga 6254, contato radar da Leda Bridge, submantenha 360. Atenção, 360, Xerenga 254, pode voar direto pro Leda? Mantenha o perfil da CI do Xerenga. Mantenha o perfil, Xerenga 254. Gol no 600, boa tarde, cena de identificação, a chegada Mari, desse mantenha 060. Parece 2500, pro direto, por Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mantenha a corredora CR, posta hora da barra. Posta hora da barra, CR. Então, 3-2 no meio, controle. Solo 49 direito no 219. Gono 328, livre. Restrições de altitude, desça para 3 de mil pés, ajuste 104. Gol no 600, reautorizado, desça para nível 050, ajuste 904. paciente, livre pouso, está baixado, travado. Confirme como está recebendo, por gentileza. Vento 130 graus com 099. Positivo. Ciência. Ciência, velocidade para 2309, gol no 600. Vitor Edilete, autorizado em ingresso, reporta aliado e pronto, cruzeiro no SESC. Indicada. Sim, você tem condição de manter presente velocidade do teu externo? Pode aguentar. Sim. Sim, motivo. Sala 5-1, direita, 219. Direita, 219, 3, 2, 1, 6, boa. Falou, Salvador, muito bom dia. Boa tarde, 3, 2, 1, 6, do seu. 3, 2, 1, 6, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, gate 02. Alfa, Juliette, 02, do seu 3, 2, 1, 6. 5-1, Mercedes 4-1. Victor Índia Juliette decolou 5-2, controle 208. 20.8. Júlia. Papá, papá, Juliette, Índia, papá, tirando a indicação, chega da mar e desce e mantém a nível 070. Papá, Romeu, Juliette, Tango, November, reautorizado, desça para nível 060. 060, Juliette, Tango, November. Tango, November, forma indicada. 230. Gente, frequência livre para coordenação, Vitor Mike Quebec. Afirmativo, 2509, Julietinha, Japapá. Tango, Vitor, Índia, Juliette, condições visuais, Ana Milpés, Corredora Xé, reporte para da barra. Possibilidade de acender o 2500, já. Aguarde autorização por Tango, Vitor, Índia, Juliette. Ao atingir, vai manter 1000, no aguardo, graças ao... Então. 328, desço para 2000 pés, ajuste na 014, autorizado LF, reporte estabilizado. Bom, no 600, reautorizado, desça para 3000 pés, ajuste na 0 no código. 6254, Recife, 1251. Recife, 1251, acelera 254. Bom, no 600, indicado. 239. Sim. Tango, November, indicado. Sim, tira a velocidade para 230 nós, Juliette, estando 90, informa que o seu número 3 na aproximação. Papapá, Juliette, Índia, papá, reduz a velocidade para 230 nós, número 4 na aproximação. Firme. Gol 1924, invertida para 170, informação papá. Gol 1924, boa tarde, sendo a indicação, chega da Mari, desce e mantenha nível 080, reduz a velocidade para 250 nós, informa o número 5 na aproximação. Identificou, reduzindo 250 nós, invertida para 80, boa tarde, gol 1924. Romeu Juliette, Tango Novembro, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 4.000 pés, papá, papá, Juliette, Índia, papá, reautorizado, desça para o nível 50, ajuste no 0 no 4. Gol no 924, desça para o nível 060. 060, gol no 924. No 328 no localizador. Agora, complete a vista. Gente, complete canal, chame torre 118-95. Obrigado, boa tarde. Gol no 600, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS, XOI, pista no 0, resposta estabilizada. 2.000, uma boa tarde, gol no 328. Gol no 328. Livre pouso 1-0, vento 1-5 graus, 089. Ok, livre pouso então na 1-0, gol no 328, abaixado, checado. Papai Romeu Juliette, Tango Novembro, reduz a velocidade para 2009. Papá, Juliette, Índia, papá, reautorizado, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 4.000, gol no 924, desça para nível 050. 050, gol no 924. Posição que tem tráfego final 1-0. Júlio, está aguardando a autorização. Sim, frequência livre para coordenação, Vitor e Juliette. Prisão 44, boa tarde, sendo a minha instrução, chegada à Mari, desse mantenha 060. Coordenação, Juliette, Tango Novembro. Se desejar, a gente tem condições de atuar em uma, duas milhas aí da final da 17. Assim que desejar, a gente tem condições de atuar em posição da final, duas milhas da 17. Sim. Estabilidade, agora 600. Gente, com a polícia, não chame a torre 1895. Salvador, boa tarde, Bono 600. Bono 600, boa tarde, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guarda 00. Base pela direita para pouso na 900. Tente, eu botaria no externo para cancelamento, base pela direita, 900, segura a distância 900. 6721 Fortaleza. Webjet 6721 autorizado Fortaleza, via peso Lulu 9, decola da pista no zero com curva esquerda, saída Momo, transição Frote, frequência do controle 120, decimal 8, código 5406. Autorizado Fortaleza, via rota, peso Lulu 9, decola da 10, curva esquerda, Momo Frote, 208, controle, 5406, responder Web 672. Correto neste estacionamento táxi. 3144 indicado. Confirme? 280. Sente, reduz a velocidade para 250 nós. Então 3154. 328, prossiga táxi Alfa Juliette Gate 5. Alfa Juliette para o Gate 5. 328. Controle 1208, Romeu até Oscar. Patrulha Salvador, boa tarde, Patatango, Romeu até Oscar. Patatango, Romeu, hotel Oscar, mantenha-se em condições usuais no meu país, corredora Xerra, posto Parada Barra. Estamos 90 a 3 milhas de distância, condições visuais, propõe prosseguir uma base pela direita 17. Sente, plano de voo modificado, usando 603, chame Torre Salvador na frequência 118-95. 118-95, obrigado. Patrulha nível de confirmação, poderia me informar ajuste de altímetro por Romeu até Oscar? Romeu até Oscar, altímetro 1094. Prato. Girando uma base pela direita da 17 a 2 milhas aí da final da 17. Confirmando, tá 2 milhas do externo. Se o ciente vai girar a base pela direita da 17, chama na curta. Obrigado. Zona 924, reduz velocidade para 2009. 200, reduzindo, zona 924. Então 3144, reduz velocidade para 2309. Papapá Juliette, Índia, Papá, autorizado LS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Já estabilizado, onde está mais? Também 00, só 04, direito, no zero, eu acho que eles podem não. Solo 04, direita, no 2, 1, mesmo 9. 2, 1, mesmo 9. 6, ajuste no 04. Solo, Salvador, Luano 600, pronto. Luano 600, prossiga táxi via táxi Alfa, Juliette, Gate 1. Alfa, Gate 1. 4, desça para nível, correção, desça para 4 mil pés. Ajuste no 04. Paulo, Salvador, boa tarde. Gol 1806, está passando a autorização para Aracaju. Aracaju é o. Poderia repetir a aeronave? O 1806, não é isso? É o 1806. 1806, qual nível é Aracaju? 230? 230. Sim, Aracaju 230, Golf 677, decolando a pista no 0, curva esquerda, Tuca. Aracaju, frequência do controle 120.8, código 5410. Atenção, autorizado 230 para Aracaju, Golf 677, decola no 0, curva esquerda. Puca, na saída, transição Aracaju, 1208, controle 5410, transponde gol 1806, está na 06. Isso aqui é reporte, ponto para iniciar o push. Para parafuso, transmissão com 1806. Juliette, Índia, Papá, chama Torre Salvador na frequência 1198.95. 1895, Papá. No 924, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LS, XOI, pista 10, reporte estabilizado. 2000, 1094, reportar estabilizado SPG, 1924. Correu Juliette, tinha papá, baixada e travada na final da 1 do 0. De meu país, ajuste na 0 no 4. 3000 na 0 no 4, 3000 na 4 no 4. 0. Livre pouso no 0, vento 120 graus, 099. Juliette, tinha papá. Livre pouso. boa tarde, gol no 924, LS X-Pay, baixou e travou o visual. No 924, boa tarde, continua aproximação, guarda a pista livre. Aguarda o gol no 924. Rumo Nordeste, Papa 28 Alfa. Gente, tráfego 31, 44. Sonar 6315, boa tarde, senhora identificação. Chegada bom, FIA. Correção, chegada MAN, desse mantenha 050. 050 na MAN. Autorizado, reporte para o táxi. Chama táxi, quer Nove, boa tarde, senhora da indicação, chega da Mari, desce mantenha 060, quando na ideal. Boa tarde, boa, papá, papá, Juliette, dia papá, prossiga táxi, via táxi, foi Alfa, quilo, pátio 3. Comenta 79, 46 para a chegada Mari, vou ir na proa da mesma, descendo para o nível 060. 1924, na escuta. Pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 929. Autorizado pouso no 0, gol no 924. Canar 315, livre de restrições de atitude e velocidade, desça para 3 mil pés, ajuste na 014. Eu sou 614, eu sou 63, eu não faço. Alguma possibilidade de voar direto do Bruno? Autorizado da presente, direto Tóquio, Xanar 6315. Direto Tóquio, obrigado, Xanar 6315. Polo 754, autorizado Campina Grande, nível 390, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Puca, Zipá, Peso 10. Frequência do controle 120.8, código transponder 5407. Boa.